Não sou qualquer uma, cê sabe bem. Se não se garante, nem vem. Entra na minha dança. E eu vou com tudo só pra ver se você cansa. Se eu acelerar, será que você me alcança? O jogo é esse, se não ganha, você dança. Vou te provocar até de manhã. Pode confessar que já virou meu fã. É. E se quiser de novo, de um jeito gostoso, vai ter que ser discreto, então não espalha pro povo. Que eu vou fazer de novo, de um jeito gostoso, vai ter que ser discreto, então não espalha pro povo. Que eu vou fazer, vou fazer de novo, vou fazer de novo, então não espalha, não espalha, não espalha. Eu sei que eu vou fazer de novo, então não espalha, não espalha, não espalha. Que eu vou fazer. Edgar de Souza e o Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar. Virei arroz de peça aqui nesse lugar. Daqui a pouco minha foto vai estar no mural, no topo de cliente preferencial. O problema é o seguinte: como a paixão engana, quando eu penso que tá indo aí o trem desanda. Vai sofrer assim na casa do caramba. Ai, ai, ai, ai, que China desgramada. Enquanto eu bebo e choro, o dono do bar tá dando risada. É assim, ó! É um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência. É saudade em cima de saudade. É carência em cima de carência. E assim vai, é um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência. É saudade em cima de saudade. É carência em cima de carência. E assim vai. Essa paixão engana. É assim, ó. Uma paixão engana. Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda. Vai sofrer assim na casa do caramba. Ai, ai, ai, ai, que sina desgramada. Enquanto eu bebo e choro, o dono do bar tá dando risada. Vem, vem! É um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência. É saudade em cima de saudade. É carência em cima de carência. E assim vai, é um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência. É saudade em cima de saudade. É carência em cima de carência. E assim vai, é um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência. É saudade em cima de saudade. É carência em cima de carência. E assim vai. Ei, meu irmão. E pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar. Eita. Isso é bom demais. Eita, que é bom.